prossiga. Informação Delta, autorização Guarulhos. Oxenê 6251, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Upezulu 16 até Belo Horizonte, direto trilha conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com primeira curva à direita, sua saída da El Nida após bridge. 5141 é o transponder, controle Salvador, opera em 120.8. Oxenê 6251. Oxenê 6251, autorizado Guarulhos, 360. Até Belo Horizonte, foi frio. Vira da Elga e da Brite, curva direita. Controle 1208. O Jurema 62, confirme o transponder copiado. 5141. Afirmativo, 5141 no seu transponder, já é pronto para pushback e acionamento. Senhora, obrigado. Salvador, o 371, vou cá. Autorizado ao final do procedimento, salvando Golf Alpha, informe estabilizado. Aqui é autorizado, final do alerta, aqui no lugar, chama estabilizado o 371, vou cá. No Golf Alpha, estabilizado no LS, né? 1-0, senhor. Na completa final, chame torre 1-1895, tomou pouso, November Golf Alpha. 1895, muito obrigado. 371 no Golf Alpha. 6251-09 para o pushback do Tunaré. Tunaré 6251, quanto é que está o chão para o táxi? Chama táxi. B371 Golf Alpha. Consigo para estacionamento? Parte 3 para o 371 Golf Alpha. Cliente, autorizado táxi Alpha Juliette, pátio 3. Quando lá, tem seu sinalizador. Alpha Juliette, pátio 3, 371 Golf Alpha. November 371 no Golf Alpha, na escuta do solo. Da torre? Frequência da torre, pode passar pro solo, se você tem o Golf Alpha. Gente, o senhor pousou, o senhor solicitou alguma autorização? Autorização de pouso? Foi aplicado o pouso, frequência do Golf Alpha. Gente, obrigada. Mas não era a senhora que estava aí. Tinha um outro controlador, foi autorizado o procedimento e o pouso autorizado. Era isso ou o Sérgio está dizendo pouso autorizado referente a Vanassi, alguma coisa? Não, eu só gostaria de saber se eu tinha sido passado, por isso eu perguntei. Ah, não, foi sim. Ah, tá bom, muito obrigada pela informação. Chama o Saulo no 2019. B371 no Golf Alpha, a remota prevista para o senhor é 01. Quando lá tem seu sinalizador, no Pátio 3. Pátio 301, já passando aqui na remota da esquerda. Uma volta lá, a gente para aqui. Muito obrigado. Tenha 6251 para o táxi, 167 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. 5 horas de autonomia, alterna Galeão, confirme só o POB? 167 a bordo. 167 a bordo, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no momento da 0-2, vovô. Obrigado, pátio. Dia ponto de espera, com 295, 902, 9562, bom dia. Bom dia. Oceané 62, segundo, bom dia, autorizado a alinhar e decolado 190, vento 120 graus, 08 nós. Decola 90. Né, 62, segundo, decolada aos 41, no controle transfere 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceané 62, segundo. Bom dia, Oceané 62, segundo, contato da 360, Feira da Elba. 62, segundo. bom dia, do Alfa Yankee Papá. Alfa Yankee Papá, para reboque. Positivo, foi Alfa Yankee Papá, para o pátio 3, força reboque para o cliente de número 3 do pátio principal. Autorizado, Sandro, para ingresso no pátio principal. E bati o chamado para ingresso no pátio principal, obrigado. Só 40 milhas. Gente, só pode desvio uma boa lida. Gente, pode desvio ali, também a 251. Gente, suba restrito para nível 320, Oceaner 6251, reporta reaproando lida. Gente, restrito ao 320, reporta reaproando lida, 6251. A 251 informa que vai manter o 300 como final se disponível. Gente, aguarde. Na 251? Na escuta. Autorizado pelo Centro Recife, 300 como sinal. Obrigado, 300 final, 6251. Gente, reporta reaproando o Leda, o 6251. Gente, reporta reaproando o Leda, 6251. Senai 2, ou tem que passar pronto para ingresso no pátio principal. Então, tem que passar autorizado ingresso no pátio principal. Reporte para o finalizamento do reboque, por gentileza. Afirmativo, plantar ao término do UF, tem que passar, obrigado. Gente, você tinha informado antes 40 milhas, precisa mais de 15? Avião. Sim, esperamos coordenar com o Recife. No centro ciente das 15 milhas de desvio do Oxiné 6254. No Recife, 3325. 3325, 6254. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhora. Obrigada, bom dia para vocês também. Salvador, bom dia. Aqui o Alton, o Gateway. Alfian, quer que você prossiga? Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 1. Para ingresso no pátio principal, seu gate é o 01, confirma? Oi, gate 01, confirmo. Ingressando no. Gente, para o ingresso no pátio principal, mantenha a posição antes dele. Alfa Yankee Oscar é autorizado a ingresso no pátio principal, reporte quando finalizar o reboque. Tran 3597, identifica, chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. Obrigada, bom dia, Alfa Yankee X-ray. Muito obrigada. O TAM 3597 autorizado bom, fica presente. Livre.